avô, Costa Gold. Originalidade, irmão. TH nos beats. Predela, dela. Adonai, Nog, DJ Cid, Riscan, Vou lá ver. Confirmar pro cedo que é feito rap, quem se atreve a me dizer? Só a gente sente na pele. Cê Costa Gold é um fight, eu não tardo a minha missão nessa matriz. Puta infeliz da play, amor da sati só. Juro que eu fiz, viraste a cuca, solto o plaque, já que a puta vida é curta de se viver. Segue o sino, toca e eu acordo, são apenas porra. De fato, minha rotina movimenta o movimento hip hop. Se os copos se atacou, não perde tempo, virou. Em pouco tempo, nesse templo de guerrilha, desacredita que eu ponho Mike Jack live in the hood. Bola de gude, o bololô da falsidade. Mira se certa, foco, toco, céu, desloco minha cidade, meus flow. Tô na maldade, as minhas cartas tão na manga. Meu caráter não brinda, de o Brasil na corda bamba. Então dança nesse samba, que a minha banca tem visão. Redondeza, incerteza e vai pensando que tá bom. O tráfico movimenta, zumbizão retardatário. Meu rap alimenta cronograma de empresária. Muito pra que seja lendário, porém sem tardalhaço. Vários, trabalhou, somente com necessário. Recusa esses outros horário, abuso do meu salário. Entendeu? Isso é sede de música que vem da minha alma. Salve, salve as velhinhas, só as tafari, castiaceiro, todas as gatas e os meninos do freestyle. Fecha a conta só pra brasa no Brasil, brisando, bom. Sem ter plano com meus mano, é só mandar tomar no pit stop. Se de Eros, Adonai na Lock Party. Mas o nó do predela e essa crew é top 5. Então, nem olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Cê quer o néctar do rap, haha, busca na fonte. Você vai cair de queixo no chão. Eu deixo peso na base, penso nas frases. Sou eu mesmo, o ambiente, eu não mudo meu jeito. Você vai cair de queixo no chão. Vem que eu deixo peso na base, penso nas frases. Sou eu mesmo, o ambiente, eu não mudo meu jeito. Só porque a gente eu faço, como no compasso, todos os maços são retardatário. Perto das treta, queima caneta e o Costa tá pressionado. Tem vários tortos gritando, hip hop é hop hard. Tem olho gordo falando, com hip hop Nog pare. Só de olhar pra essa banca, nego se espanta, dá um look só. Nego matuto, puro suco no cenário desde os 9. Tem mano perdido no e o Costa só gosta do direcionamento e foco no momento. Ninguém se perde nas drogas, tropa vem. Top vai no olho louco com molho. Eles nem para com as letras que sai, Joe. Sempre acostumado a ser mais um desde pequeno. É o primeiro nome na bunda dos buzos, bebê confuso, já tá valendo. Minha meta lírica é a meta física na meta tísica. Stop Nog, fode o trânsito e afirma a vida. Afirmação da vida, play no chão, now e tchau. Fico vivendo, perdendo tempo, sempre sabendo que eu sou down. Que nem a síndrome, sintoma, índole, povo egoísta. Eu faço daqui, fazendo free e ginecologia, logística, unindo sempre o útil ao agradável. Bolando minha letra bem preta e na arte da vida bem responsável. Bro, que bem que faz bem saber que você nunca caiu só. B.O. do pó, bem vivo e bro. Que bom que faz bem saber que você representa Z.O. com nó e Você vai cair de queixo no chão. Vê que eu deixo peso na base, penso nas frases. Sou eu mesmo, o ambiente, eu não mudo meu jeito.